A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Aqui se fala, projeto número 1675, do edital da Centra de 2021. Oi, esse é mais um episódio da Pai Bola. Nós somos uma agência de histórias colaborativa e comunitária da periferia de Belo Horizonte. Estamos na Vila Semig, no Barreiro de Cima. E é a partir daqui que contaremos nossas histórias. A periferia nunca se calou. O que falta é a escuta. E é isso que a Pai Bola vem trazer. Porque escutar transforma. Nasci em São José, em Curvelo, mas eu era muito pequena. Meu pai mudou de Curvelo para São José da Lagoa. Em São José da Lagoa, município de Curvelo, eu morei até os 12 anos. Não ficava longe de meus pais, de meus avós, porque meu avô... Mas minha avó era muito idoso. Eles eram muito idosos. Eles tinham os netos, filhos, bisnetos, tudo ali, que morava tudo pertinho deles. Minha avó tinha 112 anos e meu avô 118. Então, é por isso que os filhos não ficavam longe. Era tudo ali. Você sabe como é que é a roça, né? Nós, a meninada toda brincando ali, os filhos tudo trabalhando na roça e tudo, mas de tarde estava tudo lá na casa do meu avô. Sim. E meu avô idoso, mas muito lúcido, Gabriel Gonzaga. Sim. Eu sou da família Gonzaga. Sim. Gabriel Gonzaga e Joaquina dos Santos. Sim. É, lá, a casa diz que ainda tem lá até hoje. E na casa do pai Biel, o tambor já tocava? Não. Eles eram católico apostólico romano. Eles eram dessa família, assim. Eu cresci dentro da religião católica. Na esse dia... Pedir a Oxalá e a estrela guia. E eu toda a vida fui uma menina assim muito esperta. Muito esperta. Com 8 anos eu já trabalhava na casa de família, olhando meninos para os outros, pula daqui, pula dali. Não tinha tamanho nem corpo, mas eu estava lutando. Então, quando foi aos 12 anos, apareceu uma família lá. Uma irmã de uma senhora que eu trabalhava com ela, mulher de um dentista. E quando ela me viu trabalhando, ela interessou me trazer para cá. Conversou comigo tudo direitinho e tal. E falou comigo: Maria, pede seus pais para você ir embora comigo para Belo Horizonte, trabalhar na minha casa. E eu fiquei toda entusiasmada, né? Nunca tinha ido na cidade a não ser Curvelo. E ela tinha me prometido que se eles deixassem eu vir para cá, para trabalhar na casa dela, chegasse aqui, ela ia arrumar serviço para o meu pai, para os meus irmãos mais velhos, e casa para eles morar. Cheguei aqui, fui olhar duas crianças, que eu já sabia que eu vinha para isso, mas eu cheguei e ela botou metade do serviço da casa para mim fazer, eu fazia. Eu tinha que levar as crianças, essas duas crianças, no Minas Tênis, na Rua da Bahia, eu ia. Ali na Rua da Bahia, eu descia até lá na Igreja de Lourdes. Da Igreja de Lourdes, eu descia até lá na Afonso Pena e aprendi a andar assim. Passou 2 meses, eu falei com ela, a senhora não vai arrumar o lugar para meu pai trabalhar e meus irmãos e a casa para eles morar? Ela falou comigo, as coisas não é assim. Eu falei que eu ia arrumar, mas não tem tempo para mim arrumar, não. Eu falei com ela, vou embora. Foi aí que ela falou, você não sabe andar em Belo Horizonte. Falei com ela, eu vou embora, eu sei andar, eu vou na Rua da Bahia até lá na Avenida Afonso Pena. Da Avenida Afonso Pena eu peço um policial para me levar na rodoviária e os tolentinos, que eram os antigos, eram muito amigos do meu pai. Eu chego lá na rodoviária, eu peço os tolentinos para me levar e eles levam. Quando ela viu a minha disposição daquele jeito, ela procurou logo um jeito de arrumar o lugar para eles trabalhar e morar. Falou comigo, eu escrevi uma carta para o meu pai, num papel de pão. Aí o irmão dela ia para Curvelo, ia passar lá em São José da Lagoa. Eu pedi ele para levar a carta para mim. Ele levou, quando fez 15 dias, meu pai chegou aqui. Foi lá na casa dela, ela mandou um menino levar ele na Cerâmica Ipanema. Chegou lá, ele contratou o serviço e tal, tudo direitinho. E voltou para trás para arrumar a mudança, né? Daí 2 meses eu estava chegando. Quer dizer, eu fiquei aqui sem eles uns 4 meses só. A hora que ele chegou, eu, ó, até logo e benção para a senhora. Como? O senhor me conhece? Eu sou madeira de bem doido. Ela era muito ruim. Ela era ruim, muito ruim mesmo. Um dia ela quis me bater, porque ela não me bate, não. A senhora não me bate, não, porque se a senhora me bater, a senhora vai criar uma inimizade muito grande na família. Peço a vós, Senhora, para nos ajudar, Senhora do Rosário, tu és mãe poderosa. No dia que ela foi, que eu conheci o Espiritismo, a dona chegou lá em casa. Eu trabalhava na casa de uma senhora que era madrinha desse meu irmão que morou aqui, Tim Milton. Numa quinta-feira santa, ela falou comigo assim, Maria, eu vou trabalhar e você arruma a casa, porque hoje é quinta-feira santa e vem uma senhora dar uma benção na casa e em nós. Eu fui em tudo do melhor que ela tinha na casa e enfeitei a casa toda como se eu estivesse esperando, assim, por exemplo, um presidente. Quando deu 3 horas da tarde, a dona atravessou a ponte e eu fiquei vigiando, né? Não sei quem é, mas eu tô vigiando. Aí ela atravessou a pontezinha, velhinha, agachadinha lá. Chegou e entrou, ela foi chegando e pegou na minha mão e foi só o que eu entendi. É um grande aparelho. Isso eu nunca mais esqueci. É um grande aparelho. O banquinho já estava lá como se eu já tivesse costume de lidar com os guias. Estava lá forradinho direitinho para ela sentar. Só que aquele banco teve que caber ela e eu. Porque eu já sentei ali coladinha nela. E ela benzeu a casa toda de branquinho. E foi embora e eu já fui junto. Cheguei lá, a casa dela estava cheia de gente para ela benzer. E eu já fui procurando ajudar ela ali, tal e dali eu não saí mais. Daí, quando eu saí da casa da Dona Maria, eu já fui procurar outro terreiro. Mas eu conhecia centro de mesa. Conheci uma senhora que também dava sessão no centro de mesa. Só que nós ficamos lá, eu ia, porque minha família não ia. Mas eu ia, junto com os vizinhos que eu tinha, que ia lá, eu ia também. E nós estamos lá na mesa e coisa e tal. Quando foi o dia, o Pai José me pegou, né, e saiu da mesa e tirou os médios tudo da mesa. Quando eu acordei, nós estávamos tudo sentados nos banquinhos, mas sem a mesa. E daí eu continuei. Nessa casa? Dona América. América? É, que ela chamava. Em qual bairro? E o marido, seu Djalma. Certo. O marido era o Djalma e ela, Dona América. Ela tem até uma filha que é minha afilhada, a Maria. Mora aqui no Milionário. Sim. Mas naquela época, essa senhora morava onde? Não tem a Vila Frei Eustáquio? Ali tem a Ipanema, descendo ali do na Pracinha São Vicente, aquela avenida que desce direto. Sim. Chega no bairro Ipanema, perto da igreja de Dom Bosco. Sim. Eu morava ali. E ela morava do lado de cima, na Vila Frei Eustáquio. Quando só começou a tocar na casa da senhora? Isso aí é uma história. Porque muitos anos antes de eu registrar o terreiro, depois meus pais viram que eu não largava mesmo o espiritismo, eles foram acostumando. Sim. Eles iam na igreja, mas não me largavam. Sim. E meu pai arrumou. Eu voltei para o bairro da Glória, saí do Pim, fui para o Pindorama, depois voltei para o bairro da Glória e comecei a atender o pessoal lá no bairro da Glória. Mas eu morava só em dois cômodos, grande assim, igual é a minha copa, mas era só dois cômodos. Mas ali mesmo, o Pai José formou o corpo mediúnico. E nós ficamos trabalhando lá muitos anos. Ali formando. Aí o que que aconteceu? Nós nem conhecia o tabaco direito. Não tinha esse negócio de tabaco, não. Meu pai arrumou um garrafão de plástico e ia para lá nos dias de sessão. E batia no garrafão de plástico, então, esses garrafões de 5 litros. Ele sentava, chegava lá, sentava num banquinho, lá num cantinho, a casa enchia de gente. E ele, o Pai José, começava a cantar e ele a bater no garrafão de plástico. Foi assim que nós começamos. Sim. Depois, passados muitos anos, né, tinha um filho de um promotor de justiça que frequentava o terreiro. A casa bem, né? Mas a casa não tinha registro. Um dia a polícia foi para fechar, para ver o que que era, né? Mas não achou a casa. Foi que ele falou: vamos providenciar um registro, porque meu pai é autoridade, mas nesses negócios ele não mexe. Então, vamos registrar o terreiro. Foi que nós fomos organizar em 72 para registrar o terreiro. Né? registramos o terreiro, continuamos tocando dentro de casa, até que construísse o terreiro nos fundos do quintal. Sim. É isso. Sim. Nós tocamos, aí os meninos, eu não conheço bem, mas já vi falar, tem um negócio, uma caixa d'água, que chama, não sei se é serpentino, trebentino, um treco assim. Serpentino. Serpentino, né? Eles arrumaram uma desse tamanho assim, cortou ela de facão, meus irmãos, cortaram ela de facão e fizeram um altabaque. Ali botaram um couro, mandou nossa serralheria, fez uns parafusos e tal, pôs nela, para nós poder inaugurar esse terreiro. Uma pessoa que me deu muita força espiritual foi um senhor, que cujo senhor eu não sei nem se existe mais. Chamava-se Alírio. Quando eu vinha desenvolver mesmo, trabalhar sozinha e tudo, ele falava comigo: você ainda vai ter uma casa muito cheia. Então eu vou fazer uma coisa para você ter força de tocar essa casa. E colocou o pai José, assentou ele aqui, ó. Aqui assim, ó, na minha cabeça. Ele, pai José, assentado na minha cabeça. O pai José é o condutor da sua vida. Toda a vida. Desde que eu me desenvolvi, eu casei com 19 anos, eu já trabalhava há muito tempo, porque eu entrei com 14 anos, casei com 19 anos, já trabalhava com ele, fiquei viúva com 21, continuei trabalhando com ele, o qual eu trabalho até hoje. Pai José e Exu Mirim, essas duas entidades me acompanham toda a vida. Toda a vida eles me acompanham. Sim. Uhum. Só tem quantos anos de Umbanda? 72 anos, né? 72 anos. Porque eu entrei com 14 anos. Sim. Eu estou com 86. 72 anos de Umbanda. Sim. E essa maneira que eu toco o terreiro, foi ele que me ensinou. Que eu mente a vossa luz. Barraco lá no bairro da Glória que eu morava, por causa da obrigação da Cássia. Então eu vendi o barraco lá e eu fiquei sem lugar para morar. Arrumei esse lugar, procurei por todo lado um lugar para comprar, nenhum me agradou. Um dia eu sonhei comigo morando aqui, que eu estava morando num lugar desconhecido que eu não sabia como é que era e tudo, mas eu fui morar nesse lugar com os meninos. E o meu irmão, o Nem, já morava ali. Um dia eu fui na casa dele. Na rua Faizão. E quando eu vinha mais a casa para a casa dele, no 115, ele vinha caminhão, ele vinha porco, ele vinha cachorro, ele vinha lavagem, ele vinha gente bêbado. O homem me xingou toda lá dentro da condução. Vocês são almofadinha? Aqui é lugar de pobre, não sei o quê. Ele me deixou lá no Júlia, né, que era o ponto final dele, do 115. E eu sabia que era na Rua Feijão. Nunca tinha vindo pro lado do Barreiro. Peguei a Rua Feijão, cheguei aqui na casa do meu irmão, falei, nunca mais ponho os pés aqui. Não vem aqui. Nossa, mas que lugar longe e ruim. Eu morava ali no Bar da Groba, centro. Nem, que isso, meu filho? Que você veio fazer aqui, morar aqui nesse lugar? Ele disse, Maria, que é muito bom. Foi crente das palhas. A gente vem numa condução com porco, com cachorro, lata de lavagem, saco de mantimento, homem bêbado. Eu vou voltar aqui, não volto mais. Quando é um dia, minha cunhada, a mulher dele, liga para casa do meu vizinho, manda me chamar e me pede para trazer uns mantimentos para ela. Eu compro lá duas sacolas de mantimento e vem mais meu irmão trazer para ela. Quando chega lá, enquanto eu estou conversando com ela, ele sai andando por aqui e viu esse lote aqui com a placa que vendi. Ele correu lá e falou comigo, Maria, você tem um lote ali para vender que eu acho que esse você vai agradar. Aonde, Tony? Vamos lá. Quando eu cheguei e vi aquela avenida enorme e a placa lá que vende, eu falei, nossa, ah, isso aqui me agrada. Não tinha nada por aqui, não tinha nada. Tinha água, não tinha luz, não tinha condução, não tinha, só tinha muita poeira, terra vermelha. Aqui, Maria, você tem coragem de morar aqui? Tem. Pois é, a placa está aí, ó. Você está com dinheiro, vou. Quem sabe você faz o negócio. Já peguei o endereço, aí no Barreiro de Baixo, já que nós descemos, já passamos lá, já negociei com o moço. Vim para cá, mas sem esperar nada. Falei lá, ó, nós vamos embora lá para o Barreiro, mas eu não vou continuar com o terreno. Não vou continuar não, porque eu não conheço nada lá. Vocês estão muito menino ainda. Então eu não vou continuar com o terreiro. Aí cheguei aqui numa quinta-feira. Na outra quinta-feira eu fui trabalhar no Júlia. Chego lá, estou naquele ermo de hospital daquele jeito. Estou igual uma galinha tonta lá rodando para lá e para cá sem saber onde que eu estava. Veio uma menina moreninha e fez assim, você, espírita, tinha meia hora que eu tinha pegado serviço. Falei, quem é você? Não, você é espírita. Sou. Então você vai fazer um negócio para mim. Eu falei, o que que é, meu Deus? Você vai acender uma vela para mim, porque meu irmão caçula sumiu e minha mãe está até adoecendo por causa dele. Já tem 6 meses que ele não dá notícia se está vivo ou morto, ninguém sabe. E você vai acender uma vela para ele dar uma notícia, vivo ou morto, de qualquer maneira, que a notícia chegar para mim está valendo. Então me dá o nome dele aí. Vim, morava naquele quarto aí da Lila e no outro, né? A mesinha estava lá no canto com o pai José e os guias. E eu tinha uma pedra que eu trouxe da Serra da Piedade. Peguei o nome do menino, botei lá na, debaixo da pedra, acendi uma vela. Quando foi no outro dia que eu peguei esse vinho, você vem, a moça correndo de braço aberto assim, me abraçou. Falei, credo, moça. Eu, que foi? Não te conheço. É porque você não me conhece. Eu não te pedi ontem para você fazer um negócio pro meu irmão para mim? Ah, você é aquela moça de ontem. Sou eu. Meu irmão chegou essa madrugada. Falei, como é que é? Meu irmão chegou. Minha mãe está lá chorando de tanta alegria. Ele falou que eu estava lá no Pompéu. E ontem apareceu uma carona para ele num caminhão que ele não sabe nem de quem. O caminhão vinha para cá, ele pediu, deram ele uma carona, ele veio embora. Está lá em casa. Mas eu vou te pedir uma coisa. Meu marido é evangélico, você não fala nada com ele, nem com meu irmão, nem com minha mãe, nem com ninguém que você fez isso para mim. Falei, moça, eu não conheço nem você, eu vou conhecer seu povo? Não sei. Só, meu pai, que quando foi, trabalhei o dia inteiro, quando foi 4 horas da tarde, eu larguei serviço, vim embora. Chego lá, estou sentada lá mais a casa e o Carlos lá naquele quarto dos fundos, batendo um papo. Quando bateu palma na porta, que eu fui abrir a porta, eu olhei, era a moça, o menino fugido, o marido, a mãe, o irmão e a cunhada. Nossa Senhora da Conceição. Eu não aguentei não. Eu contei para minha mãe contou para meu irmão contou para minha cunhada. Eu contei para meu marido quer conhecer seu guia. Uma hora eu vou procurar o retrato deles aqui para me mostrar o senhor. E nós viemos aqui conhecer seu guia. Entra. Entrar tudo, chamei o pai José. Trabalhou para eles e tudo. Quando foi no outro dia, cheguei lá no Júlia. Ela já contou aos colegas, quando foi ditado, os colegas veem tudo. Mas não adianta. As colegas veem tudo para cá. Quando foi em dezembro, eu estava dando uma festa de Oxum aí na Copa. Pronto, que é tudo na corrente. Já para desenvolver. Ela desenvolveu, o marido desenvolveu, o irmão era Ogão, o outro também era. Tudo. A Eva, todo mundo já formou a corrente mediúnica, que essa corrente está até hoje. Então aí o Barreiro, eu já fui aquela peça que faltava no Barreiro e chegou aí. Então o Barreiro para mim foi isso. Era aquela pessoa que o povo sentia falta aqui no Barreiro e eu cheguei. Porque o povo, assim, me valorizou tudo, tudo. E me valoriza até hoje. Aqui no Barreiro, graças a Deus, meu pai, eu tenho uma amizade que faz gosto. A qual eu não tinha lá onde eu morava. Aquela amizade estava tudo reservada para mim aqui. Não pretendo sair do Barreiro, se Deus quiser. Só a hora que Deus quiser. Porque aqui, eu vou falar com o Senhor, me deu vida. O Barreiro me deu vida. Me deu saúde para mim criar minha família. Hoje eu tenho dentro do terreiro 4 gerações. Tenho filho, neto, bisneto e tataraneto. Tudo dentro do terreiro, graças a Deus. E tem também minha família, graças a Deus, meus sobrinhos, tudo que estão aí junto comigo. E mais a minha família espiritual, né, pai? Porque para mim a espiritualidade é uma família. Com esses 72 anos. De espiritualidade, eu tenho uma família. Graças a Deus, uma família que me dá muito gosto. Eu é porque eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Sim. Tô aqui!